imortal do Arrocha. Você não manda em mim, eu vou te mostrar, porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar. É dia que o ritmo quente do Brasil, só meu baralho com jeito, porque tá me ligando, querendo saber aonde eu vou estar, tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar. Eu sou independente, não lhe devo nem satisfação. Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não. Você não manda em mim, eu vou te mostrar, porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar. Ah.